presente me deu essa louca vontade de estar com você. Dar um ponto final e tornar natural meu viver por viver. Esquecer de uma vez quem está com a razão e fazer a vontade do meu coração. Descobrir novamente o sabor do prazer, ir à lua e voltar quando estou com você. Você é o remédio que vai me curar de todo esse mal. Amigos que não me esqueceu, deixe tudo de lado e procure o que é seu. Pois se todo o seu medo é eu não lhe aceitar, vou contar um segredo, não dá pra aguentar. Vá, não vá, não vá se iludir, se enganar. Pois tantas você fez com sua indecisão. Se um desaventurar, nós fugiram solidão. Fez com sua indecisão. Se um desaventurar, nós fugiram solidão. Você é o remédio que vai me curar de todo esse mal. Já andaram dizendo, você lamentou minha falta final. Diga pros seus amigos que não me esqueceu, deixe tudo de lado e procure o que é seu. Pois se todo o seu medo é eu.